40, decolagem Bicho no zero, uma centena com 10 nós. Decolagem Zona zero, 6140. Bravo, tá tranquilo possível? Tá autorizado, aposta um ponto de espera, bravo, Vitor Tauri. Obrigado, aliás, a Vitor 97, aporte ponto, bravo, Vitor Tauri. Leão 140, decolado 51 no controle 20 decimal 8. Controle 208, bom dia, Leão 140. Bom dia. Bravo, Vitor Tango, autorizado decolagem pistão 7, vento 1-0 graus, 10 nós. Isso é caso 7 pra total. Bravo, Vitor Tango, decolado aos 5-3, controle 120, decimal 8, boa viagem. 120, bravo, Vitor Tango. Torre Salvador, Azul 4207. Azul 4207, ajuste no 016, reporte baixado e travado. Procurar baixado e travado, Azul 4207. Azul 4207, baixado e gravado. Azul 4207, pouso autorizado, pistão no 0, vento 1 no 00 graus, 7 nós. Tudo pronto para Azul 4207. Azul 4207, solo 59, direita 121, decimal 1. Chama 211, azul 4207. Torre Salvador, bom dia, Gol 1739, passando Simbra. Gol 1739, bom dia, ajuste 10 no meia, pouso autorizado, pista 10, vento 1900 graus, 109, checa trem. Baixar travada e repouso 10, Gol 1739. Rádio 101, bom dia, prossiga. Gente, capitão Elon Lima, 5 a bordo, 1000 pés, pelo litoral sul, com a Edoxé, confirme. E prossegue com táxi, é forte para injeção 97, iniciar a decolagem, o Guardião 01. Então, confirmando, o senhor decola com proa norte? Gente, é forte para iniciar a decolagem, o Guardião 01 decola, tá presente do Pátio do Grael ou prefere táxi até 97? Teste de decolagem com proa norte autorizado, vento 1-0 graus, 79-16, Guardião 01, reporte fora do solo. Bom dia. Gol 1-7-3-9, solo 09, direita 1-2-1, corrigindo, solo aos 08, 1-2-1-9, 1-2-1-1 ao solo. 2-1-1-1, gol 1-7-3-9. Salvador, Pastor 2-0, estabilizado no localizador, seu paciente. Pastor 2-0, coxinha de aproximação, ajuste no 0 no meio, forma tráfego, decolando a 1-7, com proa norte, um helicóptero da polícia local, não interfere com a proa local. Sim, estou guardando a presença para posto, autorizado. Guardião 01, evite o eixo da 1-0, ok? Sem interferência com a 1-0 e 1-7. Guardião 01. Eu coloco para norte, Guardião 01. Ativo Guardião 01 com pro norte, decolado agora os 1-0, testar o controle 1-2-0-8, apenas confirme, é tô após Salvador, né? Salvador, Salvador, o plano seu, o, a notificação? O plano é Salvador Lençóis, Salvador Lençóis, que manda pouso Lençóis aos 1-5-4-5. Gente, Guardião 01 prossegue com pro norte. Fechar o controle 1-2-0-8, boa viagem, né, regresso. Obrigado, 1-2-0-8, Guardião 01. pistão 2-0, pouso autorizado, pistão 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 nós. Livre pouso, pastor 2-0. Pastor 2-0, no solo 1-4, vai prosseguir para o pátio militar? Sim, eu posso militar. Esquerda, taxi hotel, frequência livre estacionar, bom dia. Bom dia, tudo vai dar. Michael Zuna, escuta da torre. Torre Salvador, Michael Zulu. Michael Zulu, ingresso perna do vento, pistão 0, para girar a base pela esquerda para a pistão 7. Ciência presente, está curvando a direita para uma base pela esquerda da 1-7. Gracias. Salvador, vou 1094, se aproximando do ponto 0 da 10, pronto. 1094, Lima T, Pistola 0. Lima T, 10, vou 1094. Quase só um tráfego no setor norte, não interfere com a sua decolagem, ciclo acho que 76, 500 pés. Tem livre decolagem, pista no 0, uma centena no 8 nós. Autoridade de decolagem no 0, com 1094. Oi, Salvador, bom dia, Azul 2780. Azul 2780, continuando a aproximação, guardando autorização de pouso, ajuste no 0 no 6. 16, aguardando autorização 2780. Mas quer que o Zulu confirme parte que irá prosseguir? Parte 4, já tá na base com o trem baixado travado. Gente, marca com o Zulu, tem pouso autorizado pista no 7, vento 1,00 graus, 8 nós, pouso parado aqui, cabeceira no 7. Gente, parado no 7, Zulu. Decolado 18, controle 120 decimal 8. 1208, boa. Caso 2780, fora o tráfego à esquerda. 300, 500 pés, ficou acho 76, pousando em cabeceira no 7, pouso parado, não interfere com a aproximação. Sente, obrigado, 2780. 2780, tem pouso autorizado, pista no 0, vento 1,00 graus, 8 nós. Pouso autorizado da pista 10, 2780. Sol 2-0, livra direita, taxi 3, Oscar, para o Pat 4, estacionar frequência livre. Bom dia, Mike Eco Zulu. Bom dia, Mike Eco Zulu. tem pista zero. Pode bater pista 031 no 91. Oi, Papatango Lima, Kilo Zulu, uma milha para o externo, baixa travado. Lima, Kilo Zulu, ajuste no zero no meio, continua a aproximação, guardando pista livre. Zulu. Azul 2780, sobe as 23, direita, 121, 1. Azul 1, 2782. Decolagem de pista 90 graus, 7 nós. Decolagem, cabeceira no 031 MIT, se confirmando agora. Já passou para ensaiar o asfalto do balizador, ok? Ok, Lima, aqui o Zulu, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1 no 00 graus, 9 nós, ajuste no zero no meio. Gente, Lima, pouso no zero, Lima, aqui o Zulu. Tá 3191, na decolada 224, controle 120, décimo 8. 1208, Tantri, Zulu 91. Lima, que os Ulus salva as 2,6, direita no 2,1, décima 1. Salvador, bom dia. dia, gol 1162, uma milha do Índia Serra, baixou, travou, tá visual. Gol 1162, pouso autorizado, pistão no zero, vento 120 graus, 8 nós, altímetro no zero no meio. Teve pouso, pistão no zero, ajuste 10 no meio, gol 1162. Corrida Bahia, bom dia. 4082 Tatu, estabilizado em área extensa. Azul 4082, bom dia, ajuste no zero no meio, continua a aproximação, número 2 para pouso, o tráfego precede um bong da Gol, aproximadamente 2 milhas e meia da cabeceira no zero. A distância. Número 62, devido a Salvador, solo 30, libere a pista de imediato, a primeira direita, e chame solo em 121.1. 121, confirma? 121, afirmativo. Obrigado. Azul 4082, do vento de 100 graus com 10 nós, por autorizado 10. Pista livre. 4082. 4082, Virgínia Salvador, solo 32, alivar direita, 121.1. Direita 21.1, uma boa, obrigado, bom trabalho. Bom dia, o azul 4207.0, pronto. 007, você está livre, autorizado além da cola, o vento de 1.10 graus com 10 nós. Além da cola, 10 azul 4207. Também na 04207. Ciente, o vento 1 centena com 10. Bom, 07, decolado 37, controle 120.8, bom voo. 208, trabalho, bom dia. Torre, bom dia. 6255 da Sané, estabilizando. Chinem 255, ajuste no 0 no 6, porte baixado travado. Passará baixado e travado. Travou, 6255, passou externo. 6255, pouso autorizado, pistão 90, vento 1,00 graus, 90 nós, altímetro modificado agora para 1015. Livre pouso, 6255, 10, 90, 95, obrigado. Afirma vento, 6255. 1, 10 graus, 8 nós. Livre pouso. Afirmo, livre pouso 10. Torre ou Xané 6200, está pintado. Xané 6200, ajuste 0,95, na aproximação número 2 para pouso. Guardado. Cinco no solo, as 4-4, direita, 1-2-1-1. 2-1-1, obrigado. Oxalá, 2-0-0, vento 1-1-0 graus, 1-0 nós, pouso autorizado, pista 1-0. Pouso autorizado na 10, 6-2-0-0. Para decolagem até o meu uso. 200, solas 46, direita no 21, decimal 1. 211, obrigado. Salvador, gol 556, aproximando para a esfera da Rosera. Bono 556, bom dia, autorizado a linha decolar, pista 1-0, 20-0, 90 graus, 07.